Cheguei! Estou no paraíso! Sou Rafael Salimena, estou aqui com o Diogo Brito e Rafael Saldanha, e este é o Mimimi do... Ih, não, né? Não é mais isso, não é mais. Ah, acabou! 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Talk of the Boss. Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou Rafael Salimena, estou aqui com Rafael Saldanha e Diogo Brito, e esse é o Top of the Boss. Top of the Boss! Aí! Que merda! E hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais constrangedores da história desse programa, cara. Cara, você, é constrangedor até pra gente. Eu vi isso aqui, eu fiquei ruborizado na hora que eu tava escrevendo, com vergonha de mim mesmo quando eu tava escrevendo a pauta. Ai, ai, eu que sugeri. Hoje nós vamos falar sobre as personagens de desenho animado, história em quadrinho, ou então de videogame. Qualquer coisa animada que foi desenhada, esculpida. Qualquer coisa que não seja uma pessoa real. Isso. Exatamente. Dentro desse universo de brincadeirinha, e a gente vai falar quais são as mulheres mais sensuais, na nossa opinião. Isso é, na verdade, um grande guia de hentai ou de pornô de retardado. Só não vale dar o cu. Tem os seus crushes no mundo da ficção, né, cara? Quem nunca? Quem digo nunca? Até que os primeiros crushes são no mundo da ficção. Não, até vamos debater isso mais a fundo, mas na verdade, quem você tem a crush na infância, que normalmente você tem acesso aos desenhos animados e quadrinhos, ou seja, ele acaba sendo uma espécie de simulacro preparatório pra quem você vai ter tesão na vida real. Falar em ele acaba sendo, a gente vai ter uma surpresinha no final desse programa também. Opa! Cara, o Top of the Boss sempre tem surpresinha no fundo, por isso que esse novo quadro, esse novo programa vai ser um sucesso. Aliás, peraí, Salimena, no fim a gente vai ter uma surpresona, né, cara? Eu não sei, né? Ah, garoto, vamos lá. O ouvinte que é esperto já sabe o que vai acontecer. Então, nesse programa de hoje, só explicando melhor, nós vamos falar sobre as personagens fictícias que mais mexeram com as nossas cabeças ao longo da nossa vida. Literalmente! Beleza. Um abraço, meu. Número 5. Contar uma história. Na verdade, a minha quinta colocação, ela é mais assim, honorária, mas ela não é pouco relevante o bastante para não figurar na lista dos cinco. Então tem que colocar como quinto lugar, você já sabe, ouvinte, só da música no fundo do StarCraft. Não. LOL. Aê! Tem mulher nesse jogo? Eu achava que só tinha monstrinho. Que isso, meu amigo? É a Kerrigan. Ah, não, é a mulher que muda de lado, né? Exatamente, é a mulher que muda de time. Um abraço, Gasparito. Mas isso diz tanto sobre o jogo. Na verdade, a Kerrigan, ela é a Rainha das Lâminas, né? Ela começa como uma ghost, né? Como uma espiã. E ela é largada. Que frase que acaba o coração de um pai, né, cara? Mas sabe qual é o pior, cara? Você não ouvindo o amor do filho dele, né? Rainha das Lâminas. Só vai ser assim, cara. Mas peraí, que você não ouviu ainda a trajetória da mulher. É que ela é uma mulher forte, uma mulher diferente. É uma mulher que representa esse feminismo atual aí. A largada, cara. Ih, a minha lista tá cheia, né? Mas a Kerrigan, ela é largada, eu tenho que contar a história dela. Num planeta, pra uma missão de ghosts. Os ghosts são tipo special. Ops, né, do StarCraft. E, cara, um Special Ops é foda, mas ela é largada pra lutar contra um exército inteiro. Só que o poder psi dela é tão foda que, ao invés dela ser devorada pelos vermes dos Zergs, né, que é a raça alienígena mais irracional, ela se transforma, ela cria um elo, mas ela é meio que possuída, mas ela tem um psi muito alto, então assim, ela cria um elo e se transforma na Rainha das Lâminas, que na verdade é a rainha que controla essa parada. Por que que eu tenho tesão nela, cara? Vou ser sincero. Só uma coisa, rapidinho. Não vale pra gente cortar já toda vez que fizer essa pergunta. Por que que eu tô entendendo? Não vale a resposta porque eu sou doente. Isso aí já é padrão. Se não, já tá pré-designado, né? Mas, sincero, por que que eu tenho tesão nessa mulher? Não tenho tesão nenhum. Nenhum nessa mulher. Mas, atenção, eu conheci a dubladora dela e ela é gostosa pra caralho. Sério, pra caralho. Isso é a maior conversinha. Pra caralho. Você já começou jogando isso. E aí, não, quando você... O programa é sobre as mulheres de desenho, que você tem tesão, eu já começo a falar, não, gosta de mulher de verdade. Então, deixa eu então subverter esse valor e ainda por cima passar em cima da regra do Saldanha da forma mais animal possível. Eu sou doente, assim, nada vedado. Eu amo tanto StarCraft que eu abro mão de dizer que tem um personagem do mundo animado pra dizer que eu amo StarCraft. Como ela é a única mulher do universo StarCraft, eu digo, eu amo a Kerrigan, a Rainha das Lâminas. Não. Nunca bate, pô, cara, tem 30 anos de idade. Se eu bater punheta pra um personagem que saiu quando eu tinha 27, cara. Precisa sim. Não, mas então é outra lista, porra. Tem que trocar tudo aqui. Ó, o meu da surpresinha, inclusive, já bati punheta também. Aguarde o fim do programa, ouvinte. Chegamos. Então. Eu não entendo qual é a onda do mundo dos quadrinhos, mas nem tudo que a gente gosta a gente precisa entender, né? E sempre existe uma tendência esquisita que é colocar personagens que são pessoas jovens, são pessoas novas, mas que tem cabelo branco, que fica com aquela coisa meio, você não sabe se é jovem, se é velho. Ih, acho que tirou da minha lista, não é possível. Sim. Quem que você tá achando que é? Não, fala o seu primeiro, pô, fala se tirou. Não é o que você tá achando. Eu estou falando de Jenny Jetson. Caralho! Caralho! Pô, mas é indicativo de idade demais, cara. Porra, caralho. Mas eu sou um velho, caralho. Nossa, mas peraí, ela é um tubinho, não é? Ela não, ela tem uma cinturinha de vespa. Ela tem, ela tem curvas? Ela tem um corpinho ali, tipo, de ampulheta. Uma coisa que a gente podia fazer nesse programa é depois cada um de nós separar a melhor imagem que represente esse personagem. E botar numa listinha ali, né? Porque talvez o ouvinte não conheça tudo. Não, vai ser nos nossos. Se o ouvinte não conhece a Jenny Jetson, vai tomar no cu, porra. Isso aí é... Vai ter gente confundindo com a Janet Jackson. Então, mas só deixando claro, a Jenny Jetson é a filha, não é a mãe, não. Então, por isso que eu tô falando que não tem curva, é um cilindro com não, cabeça. Não. A mãe também... Na verdade, a mãe tinha peitinho que eu lembro. As duas têm absolutamente o mesmo corpo. O que muda é a cabeça, que a filha tem cabelo branco e a mãe não. Mas é porque verdade. Eu sou do futuro, Saldanha. É modernidade, pô. Descoloriu. Então, eu curto essa onda aí meio futuro, anos 50, e a Jenny Jetson é a minha quinto lugar. Aí é o famoso, né, Saldanha? Does the carpet match the curtains? Então, esse é o famoso. Eu já procurei o mundo. Apesar de eu procurar o quê? Ah, tá. Eu já procurei o mundo do Sentai pra saber, caramba, se o carpete e a cortina são a mesma coisa. Mas, Saldanha, aí é a cabeça de outro doente mental, cara. Eu quero saber do criador, cara. O criador é quem pode dizer. O ouvinte sabe nos programas de pornografia, aí a gente fala tudo, não tem preconceito contra tipos de pornografia e tal, mas, cara, quando você tá num site de pornografia, abre aspas, séria, e aparece um desenho desse no meio, é muito broxante, né, não, cara? Não, cara. Porque esse desenho do Family Guy, cara, desenho do Simpsons, pô, é você gostou. Ih, caralho. Tirou da minha lista. Não, meu, você não tá botando isso na minha lista, não, cara. Aliás, já que tá na minha rodada aqui, eu vou falar a personagem que eu achei que o Saldanha tivesse roubado, que é, vindo diretamente dos quadrinhos também, a Tempestade dos X-Men. Ah, não acredito que alguém vai colocar Tempestade, cara. Cara, eu achei que era outra. Eu achei que era outra de cabelo branco. Eu acho a Tempestade, e ó, na minha lista aqui, essa é uma exceção, porque a maioria tem a ver com os traços da personalidade também, sacou? Porque, ainda mais nos quadrinhos, dependendo de quem for o desenhista, a mulher pode ser ou muito gostosa, ou então uma aberração, sacou? Então fica meio complicado você julgar só pelo aspecto visual. visual, sabe? Sim. E a Tempestade é a única exceção à regra, porque eu acho ela chata pra caralho. Sabe? Ela tá aqui na lista porque eu curto o contraste, sabe? A Tempestade, mas sabe o que acontece com o sapo quando ele toma um raio? Não, não, peraí. Mas aí eu não misturo as coisas de cinema. Se bem que no cinema eu também curto demais que é Halle Berry, então tá valendo. Que isso, Halle Berry é muito paia, cara. Paia é seu rabo. Não, meu rabo é paia pra caralho, mas isso não faz com que a Halle Berry seja maneira, não. Que é isso, mãe, batendo um bolão já é coroa, já, cara. Não entendo isso não, cara. Ô, velho, você tá fantasiando. Eu não entendo esse lance de fantasiar com mulher. Você tá fantasiando com uma mulher. Fala, pô, ela é coroa como se, tipo assim, tem que dar uma brecha. Cara, é fantasia, então vai na novinha maneira, porra. Foda-se a coroa. Pô, até os peitos caidaço, cara. Então, eu não gosto do padrão de mulher novinha, nunca gostei. Calma, mas peito caidaço, eu pego a mulher da balada que vai ter o peito caidaço. Você vai pegar caidaço? De onde você tirou isso? Esse filme da Halle Berry que você tá vendo? Pô. Sorte fixe, cara, porra. Peito dela caidaço. Ah, não, nessa época aí ela era muito magrinha, tá mais encorpada agora. Ou seja, que agora o Pedro caiu mais e tá mais gordo. Aquela parte do Black Exploitation do Cloud Atlas me conquistou pra sempre. Não, tem ela no pior filme do James Bond, mas mesmo assim quebra um galhaço. Sim, bateu um bolão. Ô, gente, cara, a gente tá envergonhando os ouvintes aqui fazendo um papo adulto. O papo tava doente, a gente tá indo pra mulher de verdade, cara. Vamos voltar pro que interessa. Vamos voltar pra Mongolia. Já expliquei já da Tempestade, eu curto o contraste ali. E você, Fabrício, você concorda com essa escolha ridícula da Tempestade? Cara, quando você falou que vinha dos quadrinhos de cabelo branco, eu jurava que ia ser a Gata Negra. Sim, muito não. Melhor, velho. Porra, a Gata matou. Negra quase. A Gata Negra é a mulher gato de cabelo branco, porra. É a mulher gato então, gostosa, porra. A mulher gato é gostosa também, dependendo do desenhista. Não, a Gata Negra não existe. Mesmo um desenhista ruim faz a Gata Negra maneira. Agora sim, a gente tá fazendo o programa do jeito direito. Vocês dois muito sérios discutindo. Eu não acho, não. Eu já vi umas Gata Negra muito escroto por aí, cara. Ô, velho, mas eu te falo uma coisa. Qual personagem participou do Carnificina Total? A Gata Negra ou a Tempestade? Cara, tinha tanta ajuda nesse jogo que se bobear a Tempestade tava também. Número 4. De uma criancinha nos braços da mãe. Olha, o meu número 4, agora já entro numa questão que a gente pode discutir, uma questão psicológica, que é o seguinte. Essa personagem eu comecei a curtir, talvez como Saldanha, quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Não é que eu curtia, eu queria comer a mulher, não era isso. Mas assim, ela me atraía de uma forma que outros personagens não atraíam. Ó, eu acho que vai roubar da lista de novo, hein? Caralho, será? Mais tarde, eu descobri por quê, porque até mais tarde eu continuei curtindo. É a Tina, da Turma da Mônica. Exatamente, que roubou da lista. Eu ia colocar ela, falei assim, isso é óbvio demais, é lógico que vão tirar da minha lista. Ô, cara, moreninha, peitudinha, inocente pra caralho, muito ingênuo e de óculos, cara. Não, inocente cara. Não, pô. Cara, o... A Tina é feminista também, cara. A Tina... Não estraga... Não estraga que ele, é, não. O Diogo falou que ia ser uma só, a Tina foi símbolo da mulher quebrando paradigmas nos quadrinhos aí. Eu não sei do que ela foi símbolo, mas a Tina dos anos 70 era uma coisa. Agora, a partir do final dos anos 80, os desenhistas piraram e falaram assim, vamos desenhar essa mulher com... A mulher é o cão, cara. A mulher... O cão. Te digo, mas, cara... que... É das melhores mesmo que existe do mundo. Caralho, o Saldanha ficou ofegante. Amor, gente. Amor. Eu acho que tem uma ereção só. Vocês estão na onda da Tina diferente da minha, cara. De acordo com o que eu lembro da minha infância, a Tina, ela era aquela garota meio de filme de Hollywood clichê. Ela tem um potencial escroto, mas ninguém no mundo, e nem mesmo ela, nota esse potencial. Então, assim, é aquela mulher meio do clipe do Aerosmith, assim, sabe? Que você... Nossa, acabei com ela agora, né, cara? Pô, falei que ela tá. A época da Alissa Silverstone, é tipo aquelas mulheres do clipe do Aerosmith, aquela mulher que tem bigode. Não, mas eu tô falando, a mulher é rebelde e selvagem, não quer dizer assim, a mulher meio do Home My Soul, assim, sabe? Que ela é uma delícia e ninguém vê, e nem ela, mas assim, todo mundo vê. que tá fora do mundo, é de fantasia. Cara, pra mim é complicado essa metáfora de Aerosmith, que eu não sei o que você tá falando. Resumindo, eu acho eu que eu acho ela, só assim... que você tá falando de uma maneira burra. Então, mas olha só, o lance da Tina é o seguinte, ela levantava bandeiras, assim, e armava barraca também. Ei, Bertinho, um abraço. Porque no, na Tina dos anos 70, ela era hippie, né, cara? Ela tinha todo esse discurso anti-violência e tal, tanto que até no disco da Turma da Mônica, vocês lembram? Claro. Tinha esse disco, Tina, cara, mas eu não lembro a música, não. A Tina vai convencer essa gente a parar de brigar, né? Eu não sei se eu vou cortar da lista de alguém, eu acredito que não, porque nós somos retardados, mas somos retardados velhos. Mas a questão é a seguinte, a Turma da Mônica jovem corta toda, né? Porque aquilo ali não vale. Não vale, né, cara? Cara, tem uma capa da Turma da Mônica jovem que tem uma mulher ruiva, que eu fiquei assustado quando eu vi outro dia, cara. Achou que eu tinha ido desenhando. É um negócio muito sexualizado. É a Marina, deve ser a Marina, aquela que... Não, a Marina é maneirada. Tem cabelo cacheadinho? É, então. Não, nessa não, cara. É, Marina é maneira. É uma ruiva que tava, tipo, saída de filme pornô, né? Não, é aquilo ali, pra mim, eu achei que era apelativo demais. Falei assim, não, aí corta a essência moleque. É igual eu escolher alguma mulher do Carlos Zéfiro. Aí não vale como personagem de animação. Então, continuando no mesmo nome... A mulher chama Tina também? Não, a mulher não chama Tina. A mulher chama... A minha primeira foi a Jane Jetson. E agora é a Jane. Essa vocês talvez não conheçam, mas é a personagem XJ9. Que isso? É XJ9? Um gato miando, pô. Não, isso não é um gato miando, não. É, XJ9. XJ9 do desenho Uma Robô Adolescente. Vocês já viram esse desenho? Que isso, gente? Não, cara. Cara, não. É um desenho. Porra, é essa, cara. Vou botar o desenho daqui. É uma robô dessas nesse traço meio menina super poderosa, mas é toda bonitinha, coisa e tal. Eu Nossa, acho... é um caralho, Saldanha. É tipo Padrinhos Mágicos. Tipo isso. Eu achava esse desenho muito divertido. Eu falei, não, merece. Ela é jeitosinha. Ela sempre tem uma coisa de ter uns rapazes atrás dela, mas ela é robô. Então, pra começar a bizarrice e ter espécie... Peraí, isso além de retardadíssimo por causa do desenho, é pedofilia também. Isso é uma criança, né? Não, é um robô, porra. Os robôs não têm idade, porra. Caralho. É um robô programado pra ser criança, porra. Não, ela é um robô programado pra matar, porra. Ah, cara, que nojo. Caralho. Pedófilo oferecendo pirulito pro robô. Tô imaginando aqui, cara. Acabo de ver uma imagem da Jenny sendo comida pelo Mega Man. Que pariu. Eu tô falando que você tá conseguindo superar o nível de retardadinho esperado, cara. Ah, mas enfim, essa imagem que vai. Cara, o ouvinte notou que eu tô em silêncio aí, porque eu estou em estado de choque mesmo, não tô conseguindo articular nada. Tá difícil. Mas olha só, tem um monte de personagem ridículo que eu gosto aqui, mas provavelmente só eu conheço e tô tirando esses da lista, pô. Você tem que falar coisa que a gente conhece. Nossa, que homem culto. Olha, só eu conheço, então, assim, a gentalha aí, ó, da cultura pop não vai conhecer, então vou falar umas coisas de povão aqui, ó, me rebaixar. Não, é desenho de retardado que eu assisto até hoje, pô. Tapa na cara. Nossa, nossos ouvintes conhecerão, aposto que o Puyuzinho já vai falar que teve ereções com a Jenny. Caralho, a imagem do Mega Man é muito engraçada. Caralho! Porque ele não tá comendo, ele tá só ralando. Não, cara, é um Golden Shower esses doentes que tá fazendo. Não, aquilo é Golden Shower, aquilo ali é coisa. É faísca, porra, é um atrito. Não é isso aí é igual não, a bolada que o Saldanha levou do Alan Bahia, porra. Não, Alan Black, porra. Alan Bahia. No New Year's Day. Ah, tá, cara. Pô, essa daqui eu devo tirar da lista dos dois, cara. E de todo ouvinte que tá com a gente agora, cara. April O'Neill. E eu não coloquei na minha. Não, que cara. Não, para. Quem nunca, cara? Salimena. É porque eu sabia que ia... É sagrado, pô, cara. Isso é sagrado, você não mexe. O macacão de frentista foi tão desejado, viu? Puta que pariu. Cara, eu sabia que essa vinha por causa do outro programa que você comenta da atriz pornô que chamava April O'Neill. Eu falei, não, com certeza. Acho que é o Diogo que comenta. Com certeza vai aparecer. Agora eu entendi, então, a leitura de Breaking Bad pro Salimena é totalmente diferente da nossa, né, cara? Quando ele vê aquele macacão amarelinho lá, ele já sente uma coisa diferente. Ô, cara, mas essa roupa é muito intrigante, cara. Por que essa mulher usava isso? Cara, essa é a grande pergunta que ninguém vai saber responder, né, cara? É, a gente até no programa de Breaking Bad, a gente teve a teoria que ela tava cozinhando com os caras lá, né? Na verdade, ela ficava no bueiro pra isso. Mas olha só, eu tenho essa teoria que a April é tão... que toda a lista de cartoons sensuais que tem na internet tem ela, sacou? Eu acho que é mais pelo bizarro da vestimenta mesmo, sacou? Se ela tivesse de... com qualquer roupa tentando ser sensual, acho que ela não teria feito tanto sucesso, assim, né? É mais um lance de ser diferente aqui dali, né? Cara, num programa que tem um bop... Cara, mas tem também o fator dela ser ruiva, né? Não, mas ela é parcialmente ruiva, não? Cara, ela não é assim. Existe a Redhead, que é a mulher, né... Que ela realmente é uma ruiva. Existe a mulher desanimada que o cara chegou... O famoso galego. Não, o cara chegou e falou assim, pô, o que eu vou fazer? Aí olhou lá pras opções de cor e escolheu uma, sabe assim? Ela não tem traço alguma de mulher ruiva, ela não tem sardinha, ela não tem aquele narizinho assim, empinado, mas ligeiramente largo. Mas a maioria dessas mulheres ruivas que são cultuadas hoje em dia não são ruivas de verdade, né? A famosa loura de cabelo vermelho, né? É a famosa focalista daquela bosta lá, como é que chama? É, porque todo mundo quer cabelo vermelho, mas ninguém quer sarda, né? Exato, não, mas eu discordo. Paramore. Mas a April O'Neil, ela tem sim, porque esse O'Neill, ela é tipo irlandesa, ah, né? Ah, ela... não, cara, não. Sim, não. Sim, eu tentou fazer uma irlandesa ali. Você sabia que menos de 10% da população da Irlanda é ruiva, cara? Não, mas é porque a população... Eu li isso, eu fiquei muito chocado. Não, a porcentagem de gente ruiva no mundo é menor do que a porcentagem de gente azul no mundo, cara. É ridículo. Aqui, agora eu tô olhando os desenhos da April aqui, cara. Agora eu já sei já porque qual que é o motivo. É o decote, porra. Ela andava com aquele macacão aberto quase até a cintura. É, a gente é pequeno, a gente não sabia disso, né, cara? Mas devagarzinho tava trabalhando na nossa cabeça. Coisa, né, ali que é tão diferente, né, cara? Eu não entendi o que era, mas tava, né? Tem um aqui do Demolidor encoxando ela aqui. Demolidor não, é Destruidor, né? Saldanha, onde você tá procurando imagem, cara? Cara, eu boto no Google imagem. Não nada disso, cara. E outra coisa, a Ebro tinha peito pra caralho, cara. Não tinha. Cara, eu tô olhando aqui, lembro um todo mundo que aqui, desenha quais ela com triplo de peito que ela tinha no desenho. Tem um frame aqui do desenho que tem o Michelangelo até olhando os peitos dela. Vou mandar a imagem também. Santa Taruga. Calma, marca. Número 3. Já pra morrer de fome. Bem, número 3 é uma personagem, enfim, que chegou na personagem da Disney. Quem é amigo meu sabe o tipo de mulher que eu curto, mas não é essa mulher, é outra. Que também é meio que o tipo de mulher que eu curto, né? Que é a mulher mais latina. Essa eu já sabia que ia ser roubada da minha lista, então eu nem coloquei. Não, vocês sabiam que ela é o top de mulher pra mim, né? Morena, olhinho azul ou verde, não sei, mas o olho meio diferente. E, assim, bem bronzeadinha mesmo. Ela não é latina, né? Porque ela, na verdade, ela é hispânica. Mas ela tem essa levada latina que é... como é que ela chama? Jasmine, né? Os hispânicos são latinos, mas... Esmeralda, Diogo. Não, não são, cara. Uma lição pra vocês, Saldanha. Não são, cara. Sim, latino é qualquer um. Latino não. É qualquer um que descenda dos romanos. Mas eu tô aqui aberto, vamos... Crescemos vocês mesmo, né, cara? Crescemos, cara. Nisso agora. Porque eu tô aqui aberto no negócio, um cara explicando por que que ela não é latina e tem várias pessoas comentando por que que... Ah, não, cara, não é Jasmine. Pô, a Jasmine é do... Não, a Jasmine é do Aladdin. Ah, não, Aladdin, você tá falando, porra, da Jasmine, ela não é nem hispânica. Esmeralda. Então caiu a argumentação. Caiu, mas a Esmeralda realmente não é latina, segundo a internet, cara. A internet pode estar errada. Mas, eu acho, pô, que ela é cigana, na verdade. Sim, que delícia. Come cara. On, Gipsy, make my day. Caralho, mas... eu sou uma mula. Não, se bem que a Wikipedia me ajudou também a ser uma mula. O nome da filha não é Jenny. Jenny é a mãe. A filha é a Judy. Tudo errado. Depois eu boto a lápide. A mulher marcou tanto que você não sabe nem o nome. Aliás, vocês dois. E é o que eu falei, e eu vou repetir, e vocês vão falar que é conversinha, mas nenhuma, eu digo, nenhuma mulher da minha lista eu jamais... bati punheta pra ela. Nenhuma. Conversinha, né? Na época que você tá descobrindo, como a gente já falou no programa de pornografia, você bate punheta até pra boneco de palito, pô. Não bato, cara. Não bati. Eu tenho muito mais orgulho de bater punheta pra Judy Jetson do que pra Leandra Leal, pô. Ah, não, mas eu sempre te falei, cara. Você pode ver nos programas, eu falo aí, cara. Eu era um homem da criação, cara, da imaginação. Ah, eu curti um desenho, então. Mas então, olha só, Esmeralda, eu te amo, eu te acho. Eu não curto o desenho de Notre Dame. Não consegui ver NP quando era criança e nunca tive interesse de ver de novo. Eu nunca vi. Eu achava maneiro, cara. Eu acho bem legal, aliás. Não, deve ser bom, né, cara? Da Disney é tudo bom. Mas assim, cara, até agora vem aquele momento, o aluno do Escola do Rock, né? Que é um momento bem especial, né? Eu curtia até as roupas dela, cara. Mais do que a mulher. Eu falava, nossa, essa mulher tem um senso fashion tão interessante. Cara, não. Então, cara, assim... isso aí você queria... Você não é que você se sentia atraído. Você queria trocar guarda-roupa com ela, porra. Não, eu queria dar pro Quasimodo. É, Quasimodo, como é que chama? Era isso, então, na verdade. Ela se veste de cigana, porra. Isso, todo carnaval você deve ficar maluco, então. Não, mas aí tem que ser. Verdade, uma coisa. Ponto, não, peraí. Uma coisa é você ver aquela aluninha da letra da UFJF com essa roupa. Por que bateu punheta pra explodir coração, porra? Ah, caralho! Ela é a Yanka! Porra, mas não é que é mesmo, cara? Tudo faz sentido agora. A minha terceiro lugar, eu vou, talvez eu tire da lista do Salimena, mas é uma bem recente, então a gente não pode mais falar em termos de infância quando a gente fala disso. Ih, vai tirar da minha, fudeu. É, não, porque é do mundo dos videogames. Ih, vai pro Mass Effect da porra? Exatamente. Caralho, esse que roubou, peraí. É a Miranda, porra. Ah, não. Não? Peraí. Não. Que isso? Peraí. Não, peraí, deixa eu entender uma coisa. Vocês colocaram no Mass Effect e colocaram duas mulheres diferentes no mesmo jogo. Exatamente. Caralho, e eu sou doente mental desse programa. Cara, porque olha só, o Mass Effect, se você tivesse entrado nesse mundo maravilhoso que esse jogo te proporciona, ele é muito ligado a esse negócio de relacionamento, cara. Impressionante, eu acho que é até demais, assim. Porque metade do jogo você passa compenetrado no problema da raça alienígena que tá invadindo lá, né, o universo, e a outra metade, cara, é fazendo, construindo seu relacionamento. Porque os três jogos batem nessa tecla pesada pra cacete, cara. O segundo é praticamente só isso. E é o melhor por causa disso. Vocês querem jogar The Sims sem falar que estão jogando The Sims, né? Pode jogar Mass Effect aqui, né? É mais ou menos aquilo que o Diogo faz com os ouvintes no Twitter ali. Se a gente sai Mass Effect. O quê, velho? Não tô entendendo. Me ajuda. Ué, ficar com essas conversinhas. Ah. Chutando gelos. Ah. O jogo é mais ou menos por aí. Cara, não, eu até pensei em cortar a Miranda por pensar que talvez ela fosse trapaça, já que ela tem uma atriz que é exatamente igual a ela. Mas eu que falei... é espetacular, é a Yvonne não sei o que lá, que participou da última temporada do Dexter. Da ela é a agente que ajuda o Chuck, aquele seriado ruim de comédia. Nossa, sei quem é essa mulher, boa pra caralho! E é muito estranho, porque olha só, essa atriz é bonita pra cacete, só que ela tem uns dentes muito estranhos, sabe? Não dá pra sacar, porque fica bem nela. Só que a personagem é feia, cara, de alguns anos. É feia sua bunda, porra. Por causa desses dentes bizarros. E aí eu não conhecia a atriz, mas quando eu tava vendo o Dexter e apareceu com a mulher, eu falei, ué, eu conheço essa mulher de algum lugar, sabe? E era por causa do videogame, cara. Olha só como isso é muito... Mas a Miranda, pra mim, ela foi sempre a escolha no jogo. Eu quase larguei pra lá o objetivo e comecei a ser agente da Cerberus pra ficar com ela. E não me arrependo, não regreto nada. Bom, o ouvinte não deve estar muito interessado em Mass Effect, né? Porque o ouvinte nosso é retardado. Mas as escolhas do Saldanha nesse jogo foram tão boas que a personagem que é colocada pra você pegar no primeiro jogo, o Saldanha deixou matar pra poder salvar o homem. Na época parecia uma boa ideia. Parecia. Bom, então continuando, o que já é uma tradição nesse programa já que o Saldanha quase roubou na minha lista, é ela mesmo que eu vou falar, cara. A minha personagem do Mass Effect que eu botei não, na lista aqui, não. Infelizmente, não era uma personagem que eu poderia ter uma relação com. Porque ela já tinha dono, que o piloto da nave fica com ela. Quem que é, Saldanha? Não lembro, tô pensando. O único piloto de nave que eu lembro que tinha relacionamento era o Manjarrola, que morre lá o caso dele. Tá, é o Joker, que é o par romântico dela. Caralho! Depois você fala mal da X9. Cara, é a inteligência artificial da nave, a Iri, ganha um corpo, ela constrói pra ela um corpo físico. Só que corpo físico que ela constrói, cara? Ela não saiu da minha equipe nem uma vez durante esse jogo. Cara, eu tô errado de colocar a robozinha lá e você pode. Ah, toma, só toba. Eu tô errado. Uma robozinha criança, essa minha aqui pelo menos tem formas femininas, pô. Não, a Idi eu apaixonei mesmo, cara. Ó, só de sacanagem essa minha. Ô, véio, que isso? Sabe quando você vai comprar roupa e tem aqueles manequim preto, pelado, pra trocando de roupa no, na porra da vitrine, cara? É isso, cara. Com capacete. Pô, cara, eu achei que a gente estivesse entre amigos, que ninguém ia ser julgado, tá? Pelas escolhas que fez na vida. Ô, velho, sério. Ah, não, cara, não. Ô, Saldanha, ainda tem pros fetichistas aqui, tem a Iri vestida com a roupa da Miranda. Ah, não, cara, manda aí. Número 2. E falou assim, mamãe, lá no céu, tem pão? Retardamento por retardamento, vou fundo e vou falar agora de uma personagem que, não é mentira, até eu assistia muito essa série com a minha namorada, e eu falava pra ela sempre direto, às vezes eu ficava excitado vendo a série, queria comer a personagem, assistia ela pra caralho, eu roubou! Se você assistia com ela, você roubou da minha lista, você sabe, você talvez sabe eu ia deixar em primeiro lugar. Você sabe, e eu virava pra minha personagem, pra minha namorada... E aí, Salimina, o que eu tinha vontade de fazer era arrancar um olho fora da minha namorada. Filho da puta, roubou na lista. Aê! Lenga, Lila! Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Lila, eu te amo. Você é uma delícia com esse seu olhinho só, cara. Mas essa quem nunca, né, cara? Eu acho... Você se apaixonou pela Lila. Eu acho que o Futurama é muito foda, né, cara? Eu acho que o traço do Matt Groening não tem nada menos atrativo do que aquilo, cara. Ah, não, que isso. Eu não consigo... Claro. Eu lembro daquela Playboy que tinha da Marge. Eu falei, não, gente, mas, não. Porque a Marge é um tribo fua, Lila. Toda, não, todas vão ter esse beiço, cara. Não. Mas aquele beicinho faz cada coisa na sua imaginação que você não acredita, cara. Não precisa ser na sua imaginação. Não, nas páginas de hentai também fazem. E é engraçado que o próprio Futurama explora muito isso, né, cara? Pra caralho. Que é um personagem que mexe com esse... Pô, sabe o que eles fazem pra caralho, cara? Eles colocam, eles insinuam lesbianismo com a outra mulher lá, direto, cara. Eles meio que se encostam. Né? Eles meio que se encostam assim, uns negócios meio que pra excitar a audiência, cara. Isso eu é muito legal. Que elas fizeram sauna, você lembra? Que eles assaem suadinhas. Pô, é muito engraçado isso, cara. Engraçado e excitante pra caralho, né, velho? E, porra, bom, não é brincadeira, cara. Não me dá ereção, assim, mas me dá tesão, assim. Eu falo assim, caralho, depois de assistir, assim, eu fico meio inquieto, saca? É porque a Lila é tipo uma Lara Croft com personalidade, mas, cara, atenção, essa frase é muito doente mental, né, cara? Enquanto eu fico querendo uma mulher, é uma Lara Croft com personalidade, mas assim, não, ela não é uma personagem. Eu não quis dizer que ela tem personalidade forte e tal, porque, tipo, por exemplo, a Lara Croft não tá na minha lista e é sempre uma das personagens mais lembradas quando... Olha o feminismo aí, porque ela é um objeto, ela é um objeto. Não, cara, é porque elas... Eu não sei como é a personalidade dela, sabe? Então, ela é um objeto, ela é mesmo. Ela é uma coisa renderizada. E a Lila tem essa coisa de ser um personagem complexo, assim, um personagem com profundidade. Então eu penso nela mais como uma criatura existente do que na Lara Croft, sacou? Dizem que nesse jogo novo a Lara Croft tá mais gente, tá menos... Tá mais gente, mas tá com menos peito. Você queria personalidade, mas não em detrimento de teta. Pois é, porra. Mas aí que tá. Cada coisa tem seu lugar, né, cara? Eles não vão colocar a personalidade, com certeza, e vão diminuir o peito, cara. Porra, aí ninguém quer, né, cara? Isso que se foda pra lá. Mas eu já vi críticas desse jogo falando que o aumento de personalidade que eles fizeram nela foi justamente diminuir os peitos, sacou? E eu até concordo que faça um certo sentido, sacou? É. Mas que bom, Diogo, que você tirou ela da minha lista aqui, então eu vou poder falar outras. Nosso segundo lugar é um personagem... O nosso não, na verdade, o meu segundo lugar é um personagem que é um pouco controverso, porque se a gente parar pra pensar, a primeira vista parece ser uma ótima ideia, que é a Mulher Maravilha. Concordo. Ah, que bosta. Isso, abre mesmo o amendoim aí. Quer mastigar também junto, não? Tô mastigando já, é maçã verde. Minduim. Mas a Mulher Maravilha, à primeira vista, parece ser uma ideia boa. Mas se você for ler realmente a descrição dela, principalmente pós-crise nas Infinitas Terras, ela é uma mulher muito parruda. Sim. Ela é tipo assim, uma mulher de 2 metros de altura. É mulher Hulk, né, cara? É mulher Hulk. Tipo mulher Hulk. Uhum. E aí, mas assim, eu sei que é errado, mas não erro, não. Ah, sério? Não é isso que vai me fazer errar, não. Mulher Maravilha? Mulher Maravilha. Eu concordo, acho uma... Pô, cara, a Mulher Maravilha, eu sempre lembro da do Alex Rosa, assim, sabe? Uma velha meio com papo, assim, sabe? Não, mas aquilo você tá falando meio da manhã, porra. Que é, sim, mas onde assim, ela é realmente uma todo velha. Mundo tava velho. Mas aí que tá, cara. Quando você faz qualquer personagem, eu lembro dele normal. Essa me marcou pelo Alex Rosa, assim, sabe? Não, cara, Mulher Maravilha eu lembro dos desenhos do Adam Hughes, cara. Então... Aliás, todo mundo que o Adam Hughes desenhou tem capacidade de entrar nessa lista aqui. Tem uma Mary Jane que ele desenhou uma época aí que eu sonhava de todos os dias. Cara, é uma dica legal aí pro ouvinte que não conhece, né? Tem um homem que dedicou a vida a ajudar a punheta. Sonhos, cara. A punheta infantil, né? A carreira do cara, a escolha de carreira dele foi assim: eu vou ajudar você a se masturbar melhor. Mas o pior, cara, é que o Adam Hughes ele nem tinha esse lado mais objetificante, seria isso? Porque o desenho dele realmente tem muito bom gosto. Assim, as mulheres não são representadas muito fazendo aquelas posições, sabe? De, uhum. Que é a posição impossível de fazer, só poder mostrar bunda e peito ao mesmo tempo e tal. Não, o desenho dele é de bom gosto pra cacete, mas as mulheres, puta que pariu, né? E é por isso que o desenho dele é foda no quesito sexual. É o famoso, não é aquilo que tá lá, né? Não é aquilo que você pode ver, é aquilo que você imagina. Então ele insinua pra caralho. E é isso que é maneiro. E a Mulher Maravilha é um personagem que foi criado pra ser fetiche. Você pega aquelas capas dos anos 50, sempre tem um vilão colocando ela no colo e dando palmada. Sempre umas coisas meio assim, nossa, cara. Caralho, cara. Coitado, a personagem hoje em dia tá tentando muito redimir isso, né, cara? Que ela é tipo o ícone morto do feminismo atual, assim. E posso falar a verdade? Eu gosto da personalidade da Mulher Maravilha. Isso que eu ia falar, adoro! Aqui, Saldanha, mais uma vez, posso pegar seu gancho? Pode pegar o gancho. Sabe o que vocês estavam rindo aí um tempinho atrás? Adivinha quem é minha segunda colocada? Jennifer Walters, a mulher Hulk. Caralho! Peraí, mas tem um parêntese aqui, né? Porque quadrinho, quando você fala um personagem, você tem 60 anos de história e tal. Eu tô falando da mulher Hulk da fase do Dan Slott, quando ela... Que é aquela revista própria da Mulher Hulk, Mulher Hulk? Isso, que ela trabalhava como advogada. Puta, essa revista é muito engraçada, cara. Mas o problema... Entendo, pornografia. O amadorismo da pornografia me fez não gostar. Eu já vi isso também, cara. Eu já vi isso também. Pegaram uma mulher de 2 metros de altura, pintaram de verde e fizeram um filme, cara. E o cara sempre sai todo verde também, cara, coitado. É muito nojento, cara, porque, obviamente, né, cara, o Diogo, um abraço pra você, a vagina não foi pintada, né, cara? Sim, é isso. Caraca, que nojento. A curtida ela fica não malhada. Não, e na metade da parada ela já tá toda malhada já. Ela já tá com os verdes mais escuros, meio claro. Cara, que bosta, cara. Puta não, merda. Mas isso só serviu só pra depor contra a personagem. Mas explicando aí pro ouvinte que não conhece, nessa época eles pegaram ela pra uma abordagem diferente. Ela trabalhava de dia no escritório de advocacia. Então expôs um lado novo da mulher, aquela coisa. E realmente fez uma personagem complexa, assim, sabe? Porque geralmente quando um homem vai escrever uma mulher desejável, ou ele faz ela mocinha indefesa, né, que é o clássico dos contos de fada aí, ou então ele faz a femme fatale, que eu acho que é mais irreal ainda, sabe? Que é tipo um ideal do herói masculino num corpo de mulher, assim, não tem nada a ver. Mas eu gosto muito quando o cara consegue fazer esse meio termo, assim, que é a tal da mulher forte, mas que tem seus problemas, assim, que faz merda, que fica bêbado, sabe? Que pega o cara errado de vez em quando. acabei de ver que eu gosto dessa vibe Sex and the City das personagens de quadrinho, cara. Que cara, horrível, mas cara. O principal é que essa revista, eles não se levavam a sério de jeito nenhum, cara. Sim, é uma revista muito divertida. É um bom jeito de construir um protagonista de verdade, assim. Você tem identificação e tal, sabe? O cara não romanceia a mulher em nada. Isso eu acho bem maneiro. Atenção, ouvintes, você está ouvindo um podcast onde o segundo colocado das mulheres animadas mais desejadas é a mulher Hulk. Beijo, gente. Esperarei da eternidade. Chupa essa manga. Número 1. Imóvel. Imóvel. Imóvel. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Cara, não precisa nem falar, né? Não tem jeito, cara. Assim, vamos. Você vai ser a minha pra todo mundo, cara? Não. Com certeza não. Não, com certeza não. A minha, assim, eu vou ser crucificada, eles vão zoar de mim, vão falar que a mulher foi feita pra ser gostosa, blá blá. Mas assim, todo homem, já falei isso, idealiza na vida. E você não sabe, é uma coisa interessantíssima. Eu acho que ninguém sabe o momento onde você falou a mulher perfeita pra mim. Não sei se tem todo homem assim, mas eu acho que sim, porque vários amigos meus são assim. A mulher que você olha e fala, eu quero ter uma mulher que seja assim e assado. Lógico que você nunca vai ter, mas você cria aquele ideal. Tem gente que gosta da mulher loura, tem gente que gosta que a mulher tem que ser alta, blá blá blá. Eu tenho esse perfil perfeito. E essa mulher, cara, eu não sei se foi por causa dela que eu criei esse perfil, ou então você já tinha e por isso que eu me atraí por ela. Mas ela era perfeita na personalidade, cara, horrível. Ela tem uma personalidade terrível, não curto nada. Mas, cara, ela é linda, ela é gostosa. Como gostoso, gostoso demais. Não, cara, um abraço, Mark Silvestri. Mas a tormenta da Image é uma delícia. Falando. Depois eu que pego o personagem lá do B. Ninguém com menos de... Cara, me xingou de botar tempestade, botou tormenta. Cadê a Nélia, né? Pô, cara. Como é que chama o personagem, cara? Ah, inglês. Cara. Na época eu nem sabia inglês. Eu acho que era... Tormenta Image, vamos ver se acha. Eu acho que era Tempest. Ah, não. Caraca, Tempest é o mais genérico de todos. Acabou o Mendoim, falou. Essa era do que, cara? É do Wildcats? De quem vieram? É isso, amigo. Cyberforce. Caralho. Eu tô procurando, não tô conseguindo achar. Eu não consigo, cara, achar essa mulher também. Achei. Caralho, cara. Não, Diego. Ok, essa mulher. Pô, mulher perfeita, velho. Caralho, a mulher é tipo. É tipo um híbrido de tudo que tem de errado nos anos 90 dos quadrinhos num personagem só, cara. Não, ela é totalmente feita pra matar, ela é, né, tipo, cara? Uma cigana? Sim. Ih, caralho. De novo? Sim. De novo? Manda o link aí pra ver. Ô, cara, olha, a mulher é tão derrota que eu coloquei Tormenta, Image. Não aparece. Acharam a Tempestade. De tão genérica que ela era. Cara, mas ela tem um nariz fininho, cabelo, assim. Cara, ela é mais ou menos uma versão da vocalista Pussycat Dolls, só que bonita. Você não pode falar sobre o personagem do quadrinho, como é que é o nariz dela, pô. Não, mas não, porque o resto, cara, é da Image, né, cara? Você já sabe como é que vai ser o corpo dela, né? Não precisa explicar. E depois fala que eu que gosto de manequim, pô. Eu quero ver essa desgraça. Manequim? Ah, peraí, eu quero Cyberforce, achei no Wikipedia. Não, cara, não era Cyberforce, cara. É do Wildcats. Caralho! Que eu falei, é Strike não Force. É, não é, cara. Não. É Strike Force, cara. Olha que horrível. Um abraço, nerd no Brasil. Caralho, Diogo, você é muito herói, cara. Ô, eu sou pegador pra caralho. Pô, Strike Force parece um monte de coisa de UFC, cara. Nem isso eu consigo achar. É Strike com Y. Caralho, então ainda tem o nome de banda ruim ainda, né, cara? Ah, apareceu. Era Tempest mesmo, tá, cara? Não, então eu tava confundindo com a Voodoo, Diogo. Ah, não. Voodoo é paia, cara. Não, a Voodoo é bacana, cara. No, olha ela aí, ó. No, olha ela aí. Cara, que isso, Diogo? Essa mulher é muito genérica, cara. Não, pra caralho. Pra caralho. Eu tô falando que a mulher é a mulher mais forte do mundo. Ué, vou passar pra vocês. Sabe? Pô, nunca um homem foi tão julgado por suas escolhas. É uma mulher que eu sei que vai ser maneiro pra conversar. Pô, vou trocar. A barriga de fora, cara. Eu vou trocar uma ideia. Ela tá com esses macacão dos 80 pra malhar, né? Pra ir na academia, né, cara? Meio Olivia Newton. Cara, que bosta. Não, Diogo, não. Caralho, então vamos ver cara, o seu, então, Saddam. Ela, ela é meio... Ela é meio... É meio que uma Psylocke genérica. Pra caralho. Caralho, cara. É muito gênio, cara. É um gênio. Mas, cara, ela é um personagem da Image, né, cara? Ela não tem nada de criativo, cara. Mas outros, as outras mulheres que eram genéricas dela, a gente lembrou o nome, cara. Até você lembrou o nome. Essa foi a única que não veio na cabeça. Mas é o cara... Mas eu gosto da Outcast, cara. É a mulher que tá precisando de ajuda, cara. Ela era super assim... Essa tá precisando de ajuda, o criador dela tá precisando de ajuda e o editor também. Qualquer 10 centavos você tem que enviar aí, pra... aí, cara. Ó, você, ó, que nunca deu quadrinho, eu aconselho começar pelo Strike, porra. É de qualidade. Você pode ir no seu sebo aí que vai ter um monte com merda. É só. Pode ir também. Então, se eu já... Eu tenho que fechar o desenho aqui, cara. Fecha uma eraça. Se já caíram em cima de mim quando eu falei da XJ9, essa daqui eu acho que também teria problemas. Minha personagem... Vai falar que é criada dos Jetsons. Hein? Não, não. Não, eu não vou repetir a cartada, não vai ser robô de novo. A minha primeiro lugar é a Lola Bunny. Maneiro. Bota fé pra caralho. Aquela sainha, cara, é foda pra caralho. Cara, mas a Lola Bunny do Space Jam. Tô falando que aquela que eu vi no cinema, aquela que era... Todas as Lola Bunny são... Não. Tem uma pegada, cara. Não, a Lola Bunny nova é uma bosta, cara. Ah, não. Nova ninguém sabe nova? Que é. Nova? Sim, agora parece que fizeram uma releitura da Lola Bunny. É tipo a coisa que botaram calça nela, né, pra não ser... Cara, a pegada da Lola Bunny é a seguinte. Super cílios, beicinho meio assim, estou perdida e saia. É a Jessica Rabbit, né, cara? Mas a Jessica Rabbit é vulgar, né, cara? Aliás, a Jessica Rabbit acho que é tão ao concurso nesse tipo de discussão que ninguém botou, né? Não, cara, eu não acho ela sexy. Cara, eu tenho um amigo que colocou o nome da filha por causa da Jessica Rabbit. Um amigo que a gente tem em comum. Sim. E não, cara, não. Não, acho. Eu acho a Jessica Rabbit um puta ícone de... Eu acho que é demais. Não, ela fica, concordo. Ela fica demais. É tão feito pra ser sexy que passa. Exato. É que nem a Druna também, cara. É a Druna, é ela, é a Lara Croft. São mulheres feitas pra você desejar. Eu acho maneiro a mulher que nem a Tormenta, assim, sabe? Mulher que tem um diferencial. Não é essa bobagem aí. Mas eu mandei pra vocês aí a nova Lola Bunny e agora eu tô mandando a velha pra vocês verem como é que... É, essas levadas Cartoon Network, né, cara? Da nova, né? Isso é paia, cara. Não, o Saldanha gosta, igual o robôzinho lá. Não, mas nela cai bem, né? Olhando esse desenho da Lola Bunny que você mandou, acabei de lembrar que quando era criança eu tive um crush na Lilica, cara. Mas aí é pedofilia. Eu pensei em botar a Lilica, mas... Não, eu era criança também, porra. Eu pensei em colocar a Lilica, mas aí é pedofilia. Então eu falei, A Lilica é a Babs Bunny, né? É, quando a Lilica cresce, ela vira a Lola Bunny. Ah, velho, deixa eu falar uma coisa pra vocês então, cara, que vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar, claro, né? Uma das minhas namoradas, o apelido da buceta dela era Lilica. Atenção, eu dei o apelido. Eu falei, eu vou chamar a buceta de Lilica. Mas você acha que ela manteve o apelido depois de você? Claro que não, era só assim que eu e ela queriam. Eu chegava lá no restaurante, dava um tapa na mulher e falava, começa a Lilica hoje, ela fala, ai, tá bom. Ó, já enfiei muita perninha ali dentro, meu amigo. É, que merda que eu tô. É, então vamos lá, vamos ouvir o seu primeiro então, bonitão. Pô, cara, você já arruinou o meu primeiro já, cara. Pô, é uma Qual bosta você ficar por último. Porque olha só. Ah, era a Lila, né? Era a Druna. Eu discordo de mim mesmo, Mas, ao contrário de tudo que eu já falei aqui já, né, que hoje em dia, lógico que eu presto atenção na personalidade e tal, mas, cara, o Salimena adolescente deve muito isso, cara. Ninguém foi maior do que a Druna na minha vida, cara. Mulher real teve que se esforçar muito pra ganhar parte do meu coração maior, muita cara. Que pariu. Mas, porra, a Druna cai no caso da Jessica Rabbit Extreme, né? E você acha que isso me impediu? Não, sim. Você acha que isso foi uma barreira pro nosso amor? Não, numa época pré-internet, eu acho que dou total valor, tipo... Pô, cara, olha só, a Druna eu não diria nem que é pornografia, acho que é mais erotismo, porque tava tudo dentro de um contexto ali. Né? Cara, eu realmente, enquanto eu tava cansado lá com a revista na mão ainda, eu resolvi ler as histórias, sacou? Nunca fiz isso. Cara, e aí eu te falo que é uma ficção científica bem acima da média, tá? Conversinha. Não, tô falando sério, porque isso só faz a parte pornográfica funcionar melhor, sacou? Porque quando a parada Saldanha concorda comigo no programa de pornografia lá, quando tem contexto, quando tem história, funciona bem, sacou? Cara, eu comecei a rever isso depois daquele filme do Super-Homem. Não, mas se a história for boa, né, cara? Se a história for funcional. Então, cara, acabou que a Bruna se viu pra me apresentar um tipo de ficção científica que eu também não conhecia na época, que era aquela levada mais europeia, que mistura com fantasia e tal. Sim, sim. E foi o primeiro quadrinho que eu li desse tipo, sacou? Então a parada me conquistou também. Olha o naipe da nerdice, cara. O quadrinho que era pornográfico me conquistou pela ficção científica, sacou? Ou seja, é a famosa gostosa que sabe conversar. Cara, mas nossa, era um absurdo. Se cair na mão de feminista hoje em dia aquilo, cara, ele taca fogo. Nossa, sacou? O rabo dela, porque cara. Porque a Duna, cara, bom, explicando pro ouvinte aí, era uma personagem que era uma morena gostosa, né? Falava que ela era... Gostosa não, né? Gostosa sou eu. Ela era assim o suprassumo da gostosura. Gostosa é mulher ruim, cara. Não, mas hoje em dia, hoje nos padrões de hoje em dia, falar que a Druna tá gorda. Sim, exatamente. A Druna era tipo uma paniquete, né? Não, é verdade, é bem, né, mais. Ela é bem mais pedaçuda. E aí o lance da Druna era o seguinte: ela vivia num mundo complicado ali, tinha uma doença e tal, que mata o namorado dela, que era tipo uma... A pessoa vai se dissolvendo e vira um alienígena bizarro e tal. E ela conseguia sobreviver naquele mundo basicamente dando. Essa era a história. Então ela conseguia a cura dando pro médico. Quando o vilão captura ela, ela conseguia escapar dando pro vilão. Sacou? Isso. Você vê como o Salimena falou, né? É uma ficção científica acima da média. Muito, né, madura. Cara? Mas aí, cara, tá, foi muito engraçado isso, que parece que o cara realmente tinha uma história boa de ficção pra escrever, mas ele não conseguia não botar a putaria ignorante no meio, sacou? Imbecil. Cara, eu recomendo que todo homem adulto leia Druna. Acho difícil a pessoa não ver pelo lado pornográfico, porque é uma pornografia que funciona muito bem até hoje. Eu nunca li, cara, vou ser sincero, nunca li. Nem eu. Mas não tenho interesse em ler também, não, cara, porque putaria, eu vejo vídeo, né, porra. Cara, leia porque é legal, sacou? Talvez nem interesse pela putaria, mas pela história. Então, Albert, chegou a hora do quê? Tá na hora da surpresinha. Na vida temos muitas surpresas. Boas. Ruins. Inesperadas. E tem as que têm veia saltada e cabeça cor da broba. Então mama, pega no meu grelo e mama, me chama de piranha na cama, minha xota quer gozar, quero dar, quero te dar. LOL. Oh, Billy Brown had lived an ordinary life. Two kids, a dog, and then the cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. He met his lover almost every single day. Explicando pro ouvinte, então, qual que vai ser a surpresinha. Salimena, por favor, você fale que você que deu a ideia. Não, cara, porque olha só. Já tô jogando na sua mão. A gente sempre fala, sempre no Top of the Ghosts aqui, a gente tem um modus operandi da coisa aqui. A gente fala três coisas boas, né? Ou então três coisas ruins, se for a regra do programa, igual foi no nome de banda. E no final a gente faz o avesso, né? Tipo, se a gente estiver falando de coisas ruins, a gente fala uma coisa boa. Se a gente estiver falando de coisas boas, a gente fala uma coisa ruim. Qual que é o oposto de mulher, cara? Mano! Então a gente tem uma ideia aqui, cara. Adoro! A pergunta é: se você se interessasse por homens, qual seria o homem de desenho animado que seria o seu homem? É só no mimimi, meu amigo. Nenhum outro podcast você vai ter isso, não. Vai ver a gente falando que homem que a gente queria dar o cu. Sim, não, peraí, olha que bosta, cara. Não, eu procurei né, ver uma personalidade que tivesse a ver. Não, você... eu ia querer pelo menos um jantarzinho, querer um, então, um aconchego. É pra ver como você gostaria que te comesse, é isso? É, no fim das contas é, cara. No fim das contas. Eu mudei desse prédio tem uma semana, cara. Eu tô gritando isso. Né? Mas, Saldanha, é que nem um papinho de homem com mulher, tipo assim, ah, não, na verdade eu quero te conhecer. Não, cara, a real, cara, o mundo real é o seguinte, as pessoas querem comer pessoas, então agora, nesse caso, a gente quer dar, não pra uma pessoa, pra um personagem de quadrinho ou do que for, então, vamos lá, vamos começar essa bagaça. Então, olha só explicando a parada aqui, eu já falei com eles já, ó, tem que cortar essa parada, ah, não, quero um homem de ferro porque ele é rico, eu vou conhecer o mundo, não. Pensa que todo mundo tem o mesmo dinheiro, pensa que é realmente um desenho. Qual personagem te atrai? Eu quero Homem de Ferro porque ele é gato, aí rola. Agora porque ele é rico, não rola não. Exatamente. Agora, galera, eu vou ter que sortear aqui porque minha lista das mulheres tinha uns 10 nomes. A de homem tem uns 58, mais ou menos. O Diogo outro dia me mandou o link do cara que tava botou no Facebook em um relacionamento sério com Jesus. Aí ele criou Jesus Nazaré. Aí você clicava no perfil, o Jesus também tava no relacionamento. Pô, era muito esquisito, cara. Posso começar, gente? Manda ver, ó. Cara, o meu é óbvio. O da Poreiro. Hein? Caralho, é o Vega? É o Vega do Street Fighter. Adoro! Olha, eu curto a tatuagem, eu curto homem malhado, eu curto muito trancinha, cabelo comprido. Mas ele não é malhado, ele é magrelo. Pô, então, ele é um malhado no meu estilo. Você escolheu um cara que é praticamente uma mulher, pô. Ah, moleque, porque na hora do vamos ver, ele vai falar assim, não, bota em mim. Antes eu comer o Vega do que ele me comer, né? Mas assim, cara, na boa, se ele pedisse a... Faz uma meiota e vamos trocar. Aí não, aí dou uma chapeleta, um beijinho de leve, vai tranquilo mesmo. Aquela máscara, eu boto a máscara e faço um lance meio de olhos bem fechado com ele, assim, um lance meio romântico. Cara, eu tô curtindo as viagens aí. Eu até comecei a suar aqui agora, rapaz, vou até confiar. Pra quem tava pensando em improvisado, até que... Tá igual aquela coisa do debate lá do Porta dos Fundos. A resposta. Então, Saldanha, me diga, que homem é esse que você procura? Então, o meu homem, não é homem, eu vou pegar o fantástico Senhor Raposo. Concordo, que da puta me roubou esse também. Que é, porra, que ele é um cara sofisticado, elegante. Eu imagino ele não, na... dá um motivo. Ele é dublado pelo George Clooney, porra. O de vocês é muito gay, então, cara. É muito gay, é muito, mas, muito, cara, muito gay. Sabe que essa é uma regra masculina universal, cara. Não é gay se a atração for pelo George Clooney. É, caralho, cara. Não, tudo errado, velho. Mas eu sei que o Senhor Raposo é um cara que é... Porra, ele... Senhor Raposo. Ele tá num filme... do Wes Anderson, então ele já é uma coisa meio cool, ele é um cara que, eu imagino o Senhor Raposo deve entender de vinho, deve ser um cara com gostos refinados, coisa e tal. Caralho, gente. Se eu vou ceder a cauda, que seja pro Senhor Raposo. Não, e eu vou compartilhar isso com o Saldanha, porque quando a gente tava discutindo, ele roubou isso de mim, porque eu falei do George Clooney primeiro. Não, eu falei, é meu. deixa eu entender uma coisa, então. Se rolasse, então, homenagem e a tal, Salimena e o Saldanha dando pro Senhor Raposo. Essa é a imagem que o ouvinte agora está na cabeça. Vocês três, né, batendo por um na cara do outro, trocando. Ele. Ele pelo menos sentado, tá no finalzinho ali, né, cara? Tá na beirada da dança do machista. Pô. E o Senhor Raposo tem que também, senão ele tem que comer o Saldanha. Cara, eu acho que nesse bloco a gente superou, hein, cara. Foi calma melhor, aí, Salimena, falta você ainda. Não, eu falei. Não, vai com essa não. Já falei, tô junto. Queremos ineditismo nas coisas. Se já roubou, você pega outro. Ô, então peraí, deixa eu... Vai lá, Salimena. Eu vou ter que escolher dois homens, eu tô maluco. Não. Então eu vou escolher dois homens, então. Eu quero falar mais um aqui. Eu quero um cara que, quando acabe, ele me abrace. Sabe, eu quero um cara que vai limpar minhas lágrimas e tudo mais. Mas mais do que isso, eu quero o que toda mulher quer, cara. Eu quero um cara que me faça rir. Então, eu quero dar pro Besouro Azul. Acabou. Cara, o Besouro Azul... É bom aqui, cara. O Scott Pilgrim, cara. Não, que isso, velho? Ia ser um mimimi eterno, e os dois iam... Cara, o Scott Pilgrim, ele é um cara muito legal vivendo num mundo de mimimi, assim. A mulher que ele escolheu que é um mimimi do caralho. Mas, pô, o cara venceu toda a liga de ex-namorados por ela, sacou? gostaria de uma mulher que fizesse por mim. Ah, você quer um alpha dog, né, seu filho da puta? É isso que você quer, é um machão dominante, então. Pra tratar comigo tem que ralar, pô. Você acha que é assim que tem que. É assim que vai falar oi entrando na balada aí, Guilherme? Não, cara. Muito chão pra queimar aí. O cara tem que fechar um jogo. Te falo que mais coisas do que chão vai queimar nessa parada aí. Então vamos logo, suas vadias. Vamos ficar por aqui, né? Vou logo que esse assunto me deu esquentado aqui. Cara, vamos jogar esse programa fora, cara. Eu achei que você falou, vamos jogar um Street Fighter 2. Eu topava na hora. O jogo pausava na fase errada do Street Fighter. Em vez de pausar na Chun-Li, ele pausava no Vega, cara. Porra, é mesmo. Não, o jogo pausava na Kami. Caralho, Salimina, eu esqueci da Kami, cara. Puta merda. Agora não, eu falo. Deixa eu falar. Bati punheta pra capa da Sound Games, cara. Agora eu lembrei. Que tinha Kami, você lembra? Caralho. Olha só. Pois é, a menção rosa não pode ficar fora da minha. Eu não botei na minha lista, cara, porque é só por causa de coxa, porra. Mas, cara, Chun-Li não tem que. Cara, eu, uma que ficou, já que tá fazendo menção honrosa, uma que saiu no finalzinho foi a Daphne do Scooby-Doo. E parar com essa, parar com essa bosta de... Pô, pelo menos não é a Velma. Exatamente, parar com essa bosta de Velma. Coisa. Cara, você vê a Velma, ela tem ombro de jogador de futebol americano. E nego inventou que essa mulher é sexy. Pelo amor de Deus, a Daphne se lá. Se você jogar a Velma no Google, só vem Velma gostosa. Isso é muito engraçado. Não, é, não, não. Isso é complexo de vira-lata de nerd, cara. Porque a Daphne era patricinha e o povo tinha raiva dela porque achava que nunca ia rolar nada. Não, é, o cara é tão derrota que ele acha assim, com a Daphne eu não tenho chance. Eu vou tocar punheta pra Velma. É. O cara não, toma topo. Nem no momento que o cara pode ter que ele quiser. Ele não, assim, peraí, faça um adendo, cara. Que é uma coisa que eu até, de certa forma, compactuo com o nerd imbecil. O cosplay da Velma, porque cosplay de maneiro sempre é feito com mulher maneiraça, é o quê? É a peitura deusa maneira, que não tem ombro de futebol americano, mas com óculos sexy, carinha de nerd, cabelo lisinho, bonitinho. Ou seja, ela fica mais sensual e o cara confunde a mulher que faz o cosplay com a Velma de merda do desenho mesmo. Não, mas aí se for pra ter uma gostosa de óculos, eu prefiro a baronesa do Comando Sem Ação. Ai, caralho. Cara, já de deu, óculos, né, gente? Sabe quem que eu acho que é maneira de óculos, cara? A filha do Family Guy. A Meg? Cara, a voz dela, eu não consigo ver aquela cara, mulher, mas... a voz dela é a Mila Kunis. Exatamente, cara. Ah, porque você fala, né, negócio de George Clooney, então vou falar dela também, né, cara? Porque puta merda, todo mundo já sabe. Quem é ouvinte fiel do Mimi sabe que no primeiro Mimi do Mimi, eu me dediquei. Sim, me dedico minha vida a você, é, Mila Kunis. Delícia. E o Salimena dedicou a Suzana Vieira. quem duvida, escuta aí, filho da puta. Dediquei minha vida. Dedicou a vida, vida. Acabou? Cara, se for pra zoar os amigos, né, cara? O que a gente não faz? E vai acabar com essa porra? Acabou essa porra, né? Acabou essa porra. Então, até a próxima, ouvintes. Até semana que vem. Aliás, mandem seus e-mails falando quais são as mulheres que vocês têm crush. Eu já tô esperando pelo do Lucas Lima, que as respostas dele são sempre as melhores. Não, mas Lucas Lima agora... Aliás, um abraço. Atenção, o primeiro, hein? Um abraço, namorada do Lucas Lima, porque o Lucas Lima agora está barradão. Caralho, desencalhou esse homem. Desencalhou, deve estar ouvindo Forever todo Calma, dia agora. Calma, que né, o programa só vai ao ar daqui a um tempinho. Pois é, espero que até esse programa ir ao ar, o Lucas Lima ainda esteja namorando. Se não ouvir, se não tiver namorando, aí que ele vai ouvir Forever pra caralho mesmo, né, cara? Lucas Lima, se você não tiver mais namorando, nosso programa sobre amor sempre estará lá pra você. Caralho, que derrota, cara. Até quando a gente acabar com esse podcast, eu vou manter aquele arquivo no ar pra você sempre poder ouvir, né? Agora não, eu não vi. Um abraço, ouvinte. Até. Ah, não tem que ler e-mail hoje, que delícia esse formato novo, cara. Gostou do formato novo? É isso aí. Ei, gente. Delícia. Já foi. Então é isso, aquele abraço, até semana que vem. Tchau. Tchau. Billy Brown had lived an ordinary life. Two kids, a dog, and then a cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. Só falar uma coisa rápida aqui. Hoje eu conversei com o Humberto e com o Léo. E os dois mandaram os top 3 deles também. Vou ler rapidamente. Cara, que medo. Quantos X-Men tem no do Léo? Um. É porque o top é 3. O top do Humberto é o seguinte: em terceiro lugar, a Lola Bunny. Em segundo lugar, a April O'Neil. Em primeiro lugar, uma que ninguém citou aqui: Biff. A She-Ra, cara. Não, a Sheila não rola, não, cara. Puta merda, a Sheila é mó sapatão, velho. Segundo Humberto. Comi... a Sheila comia o He-Man, cara. Segundo Humberto. Porra, abre mas aspas, a cintilante. A sainha dela era muito tesão, fecha aspas. Não, a cintilante era show, cara. A cintilante era maneira mesmo. E a lista do Léo? Deixar o pau cheio de purpurina, né? O top 3 do Léo, eu vou ler o contrário, que a última é mais engraçada que a primeira. O Léo ganhou o troféu do Nerdisk em primeiro lugar, cara. Ele botou uma personagem do Adventure Time que eu apresentei pra ele tem uns 3 meses. Não é aquela vampirinha, não, né? Não, aquela é ótima. Melhor personagem, mas ela não é sensual. Ele botou a Fiona, que é uma versão fêmea do personagem principal, que é o Finn. Esse personagem tem muito cosplay, parece que bomba muito. Você vê um monte de mulher gostosa vestido dela. Pode bater no Google aí. Segundo lugar, ele botou a Poderosa, né? Da DC, não preciso explicar porquê. Em terceiro lugar, cara, ele falou pra botar a voz da vampira do desenho dos X-Men. Caralho, cara, é muita demência, velho. É muita demência. O cara, eu te falo que eu concordo com o Léo, tá? Não, e o pior é que eu também, né? Porque eu acho maneiro a voz do Gambit, né, cara? Então... E me levou a coisa nossa! Bonjour! Ih!